sabendo com amor. E que esse amor não é o dela. E se ela descobrir, DJ Vigo Almeida. Se ela descobrir, eu pego a ela. Como eu vou falar pro meu amor? Eu tô sofrendo com amor. E que esse amor não é o dela. E se ela descobrir, novíssimo CDzão Melody, o batidão de Parauapebas. E aí, Diego Evolution, tá com a mão abençoada mesmo, hein, cachorro? Nessa casa tem duas pessoas enganadas, uma que não sabe de nada, já que sabe tudo, escondendo lágrimas. Eles choram na licença, no chuveiro quente, num filme de romance, disfarçadamente, mas não na frente de quem não caiu ninguém. Como eu vou falar pro meu amor? Eu tô sofrendo com amor, e que esse amor não é o dela.